agitador, DJ João Paulo. Vai pra cima, meu DJ! Cuidado, tá escurinho. Olha a deitada do crocodilo. Cuidado, tá escurinho. Olha a deitada do crocodilo. Sucesso. DJ Betinho, Isabelense, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Me pegou de jeito, senti um arrepio, você é incrível, é ele o crocodilo. João Paulo, detona suas balas pra galera dançar. Maluquinho do Pará. MC

Paulo. Olha pra mim e me diz se alguma vez eu te deixei faltar amor. Mixando as batidas e mexendo com você. João Paulo é o cara. Sabes bem que pra te conquistar eu tive que deixar o meu passado para trás. Passei de um boêmio, um galinho sedutor, alguém que faz tudo por amor, alguém que se preocupa com a sua flor. Depois de tanto tempo juntos, ainda continuas com estas incertezas. Esse ciúme não combina entre nós. Olha pra mim e me diz se alguma vez te deixei faltar amor. Encosta-te a mim, escuta o acelerar do meu coração quando tu estás aqui. João Paulo, o maluquinho do Pará. O show é com ele. DJ João Paulo. Let's go, meu DJ. A putaria no pistão vai começar. Você não precisa de boa. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali tá me dizendo que sabe fazer um som. É Mega DJ Hugo, o garoto das produções de Castanhal. Alô, DJ Leonardo. Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai. No DJ João Paulo, o mega maluquinho do Pará. Meu Deus, molecote! Maior sucesso em... Aí, João Paulo, aperta o play

forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. E aí, João Paulo, detonando as marcantes que a galera gosta. Arregaçando as emoções.

descobri que todo amor que eu sentia por ti não existe mais. Meu coração.

você. Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você. Eu sei que fui eu que errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso. Eu sei que fui eu que errei, mas voltei. Se tu soubesse, oh meu águia, que te amo, a minha vida ao teu lado seria mais feliz. Botando pressão na galera, DJ João Paulo, é agora meu DJ. Te amo, oh meu águia, te amo. Quando te vejo tocando ao som da banda, quero mais, espero. Por favor, não demora, analisa e escuta o som que estremece. Se tu soubesse, oh meu águia, que te amo, a minha vida ao teu lado seria mais feliz. DJ Ellison e Juninho estão tocando. Te amo, te amo, te amo. Se tu soubesse, oh meu águia, que te amo, a minha vida ao teu lado seria mais feliz. Família Super Pop está cantando. Te amo, te amo, te amo. Manda! João Paulo! Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Só quero te amar, vamos fugir para bem longe daqui. Você é espetacular. João Paulo, detonando as marcantes que a galera gosta. DJ João Paulo, vamos pra cima, meu DJ. Da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. E tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Pois que atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Perdão, falhei e não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. A maior emoção de sua vida. João Paulo. Ele só manda as melhores.